Anoche no se duerme aquí. Agora vê se se liga e não vacila. Rapaziada da área, tá a ponto de bala. Pega o bagulho e aperta na roda da malandragem. Pode crer, a onda é essa. Polícia, tiroteio, correria. Rapaziada de boa, trampando nas esquinas. De segunda a segunda, nunca falta mercadoria. Aí que é quanto maluco, preto, merla, pó, aqui tem tudo. O assunto quase sempre é o mesmo. Quem deve paga com a vida, tô sabendo. Pela manhã eu acordo com o rádio ligado, ouço no noticiário, polícia na rua, no vale do amanhecer, tá ligado, foi morto em plena luz do dia. É véi, se liga. Polícia, a morte, polícia, socorro. Mãe chorando, irmão se matando, até quando? Polícia, a morte, polícia, socorro. A noite não se dorme aqui, não se dorme aqui. Polícia, a morte, polícia, socorro. Mãe chorando, irmão se matando, até quando? Polícia, a morte, polícia, socorro. A noite não se dorme aqui, não se dorme aqui. Quase sempre chega atrasada, mas a morte não falha, não tem hora marcada. Pomba ou agreste, véi, guerra declarada. 12-7-6-5-3-8, o mais preferido. Na cintura um peso, na consciência um desejo. Vingar um chegado que foi jogado. Rajadas, pauladas, facadas. Nunca se sabe quem será o próximo a cair. Ninguém confia em ninguém, todos querem se garantir. São vários e vários calibres. Violência sem limite, sangue na calçada. Marca registrada, pneu queimando o asfalto, tiro pra todo lado. É grande o regaço, eu sei que é foda. Não ter sonho pra sonhar, sair sem a certeza de voltar. Mais que nada, tá valendo, eu tô tranquilo, eu tô na minha, eu tô em casa. Polícia, a morte, polícia, socorro. Tô chorando, irmão se matando, até quando? Polícia, a morte, polícia, socorro. A noite não se dorme aqui, não se dorme aqui. Polícia, a morte, polícia, socorro. Tô chorando, irmão se matando, até quando? Polícia, a morte, polícia, socorro. A noite não se dorme aqui, não se dorme aqui. Conhece um outro que deu tiro, foi preso, foi morto. Altos camaradas, véi, que conheci na minha infância, hoje só estão vivos nas minhas lembranças. Drogados, suicidas, jogaram tudo pro alto. Que foda-se a vida, que é tratado como bicho, bicho vira. É por isso que a galera paga, pega, cheira e pira. Preto, merla, cocaína, consumidores fiéis. Nas bocas de fumo, vou fazer um varal, trocar tudo por bagulho, esse é o pensamento deles. Eles não tão nem aí, a polícia pode vir, eles só querem curtir. A estiga é maior do que o medo de perder a vida. Paz nunca mais. Véi, se liga. Polícia, a morte, polícia, socorro. Mãe chorando, irmão se matando, até quando? Polícia, a morte, polícia, socorro. A noite não se dorme aqui, não se dorme aqui. Polícia, a morte, polícia, socorro. Mãe chorando, irmão.